boa noite. Chama-se Viriato 25, a emissão que vos acompanha na antena da Radar daqui 23 horas e uns escassos 2 minutos até à 1 da manhã e de amanhã. Portanto, passou ou vai passar connosco a noite do menino. Let's celebrate. Viriato 25, a nova morada do Lobo Radar 97.8 MHz, emissão online em radarlisboa.fm. As aberturas de hoje, Si Paloma para San Kilmun, com um registro já com algumas barbas, do projeto de Marcos Alecchi e Anthony Kutsus. E como não nos temos cansado de repetir, a alegria de voltar ao ar ou ao éter, como preferimos, neste dezembro e em plena radar, fez-nos passar a consoada convosco. Portanto, uma consoada radiofónica, cuja primeira dedicatória, à parte aquela de San Kilmun há pouco vai para um músico que nunca conseguiremos esquecer, Mark Sandman. Os seus Morfin, e ainda por cima um tema chamado Radar. Cut to the driver of my car, past the dogs, past the guards, and all of my alarms, supposed to be so state of the art. My radar, you penetrate my radar. You drop a bomb in my backyard. You penetrate my radar. Like a chess game, and now you say checkmate. While you go running freely, spending money every place. And me, I got to hide, and I don't dare to show my face. If I'm guilty, so are you. It was March 4th, 1982. Tank of gas and an empty pocketbook. I better get it to the bank. High up in a glider, high up here without a care. I got all the time in the world. I got all the time in the world to spare. Foi por falarmos em saxofone, mas por se ouvir tanto saxofone, que nos lembramos que podemos deixar aqui uma surpresa no vosso sabatinho desta consoada radiofónica. O Rodrigo Amado foi visita da Ana Cristina Ferrão na fala da tribo de sexta-feira passada. Há algum momentinho terá ficado registado nestes impecáveis registros de zeros e uns. Os Morfin, recordados aqui com Radar. Uma série de notícias avançadas ao longo deste pedaço de fim de noite. Há, entretanto, também as rubricas fixas, como, por exemplo, o Tirolinhas, que vai aparecer, como é hábito, às 23h45. Radar. Feliz Natal. Quando ouvirem o tema inteiro que vai rodar a seguir, vão perceber que é claramente uma dedicatória a mais uma noite de Natal. Esta sim. A outra era um morfina ainda ali escondido. saudação e simultaneamente dedicatória à noite que vamos atravessando, o álbum Lovelers, dos Lovelers, com This Garden. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tirolinhas cá estará connosco às 23h45, como temos conseguido tornar hábito nestas semanas de adaptação. Já há resultados, pelo menos no blog da Radar, blogradar.blogspot.com, em relação à votação dos ouvintes online para álbum do ano. Só nos próximos dias aparecerão os resultados apurados para melhor concerto, melhor canção internacional e canção nacional, ao que tudo indica. Como diz a notícia interna, em 2007 a maioria escolheu a Bíblia. Arcade Fire and Bible parece estar à frente de todas as votações, com Runners Up número 2 e 3, respectivamente, LCD Sound System, Sound of Silver e, felizmente, Radiohead in Rainbows. Rodrigo Amado foi o primeiro convidado de Ana Cristina Ferrão para a Fala da Tribo, que se reinaugurou na sexta-feira passada. Aqui fica uma pequena, curtinha memória. Rodrigo Amado vai estar em 2008 espalhando a sua música por Lisboa e pelo país. O CCB, a Cultura Gesto ou a Casa da Música vão receber o som de Rodrigo Amado. Nós hoje, por aqui, vamos ter uma prenda especial de Natal. O Rodrigo trouxe o saxofone e vai tocar para nós. A Radar 97.8 MHz, emissão online radarlisboa.fm, foi a recordação de um pedacinho da emissão, ou de boa parte da emissão de Viriato 25 de sexta-feira passada aqui na Radar, com a Fala da Tribo em regresso, Ana Cristina Ferrão e o seu primeiro convidado, Rodrigo Amado, que aqui nos deixou a som do seu sax tenor. A Fala da Tribo não regressou com o indicativo habitual, apenas porque não localizamos a tempo e horas a malha vocal feminina que está num álbum dos Cochin, mas mais tarde ou mais cedo a gente resolve esse problema. Radar. Feliz Natal. Ora, é só consultar o blog radar.blogspot.com. Neon Bible é o número 1 para 2007. e para os ouvintes da Radar. Running, não por ser o single, mas por ser exatamente aquele porque primeiro ouvimos do que se viria a revelar como um killer album. Neon Bible, os Arcade Fire, ao que tudo indica, topo das preferências dos votantes online da Radar. Duas passagens, porque não? Keep the Car Running e Fatal Intervention. They're cutting off the throne, but tell me you're not home. No place to hide. You're fighting as a soldier on their side. You're still a soldier in your mind, but nothing's on the line. You say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies. You take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, glad it alone. chegou a hora. Música no sapatinho para não dar à sola. Os melhores álbuns Radar 2007. A NAM has a start. Editors. Editors. Myths of the near future. Klaxons. Myth tanks. Chick, chick, chick. A weekend in the city. Block party. Boxer. The National. 23. Blonde redheads. Our love to admire. Interpol. Fur and gold. Bat for lashes. The Reminder. Feist. The Flying Club Cup. Beirut. Well, it's been a long time. Sound of Silver. LCD sound system. Back to Black. Amy Winehouse. In Rainbows. Radiohead. Wincing the Night Away. The Shins. Neon Bible. Arcade Fire. Deixem o vosso voto em blogradar.blogspot.com. Os melhores álbuns Radar 2007. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Ao longo de 30 anos, a velha máquina Olímpia de Paul Auster foi a corrente de transmissão dos romances, contos e textos de um dos mais emblemáticos escritores norte-americanos e o seu público. Paralelamente, os vigorosos e obsessivos desenhos e pinturas de Sam Messer conseguiram converter um objeto inanimado num ser com personalidade, com presença no mundo. Nós, para além disso, convidamo-lo também a comprar o livro e a ver os desenhos de Sam Messer e a conhecer a Olímpia, uma máquina de escrever com alma. Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão é a rubrica habitual por aqui, quando arrancamos cada semana de atividade, e esta é tal qual qualquer uma das outras. Segunda-feira, 23h45, tira linhas. Mantém-se também o boomerang. E essa é que não sabemos mesmo se há ou não na ponta da língua. De qualquer modo, recordávamos outras coisas, e na ponta da língua mesmo, depois de ter sido um ano muito vistoso e farto em termos de elogios que já tivemos a ocasião de agradecer, lembramos ao longo deste ano, como maior elogio de todos, termos encontrado alguém, nosso amigo, mas que entretanto trabalha na indústria discográfica, sabendo-nos fãs dos Kaiser Chiefs e dizendo-nos: ouvi o single novo e é A Cara do Lobo. E como dizíamos, como era A Cara do Lobo, o CD decidiu embirrar connosco. Vamos ver. Let it never be said ficou nas menções maiores dos álbuns Radar 2007 e Os Truly Angry Mob. Recordação para Ruby e também para um outro tema que nos animava às noites, são os mesmos anos. I Can't Do It Without You, Kaiser Chiefs. Chiefs do álbum Yours Truly Angry Mob, I Can Do It Without You, e também o inevitável single Ruby Ruby Ruby. 4 de Fevereiro, Aula Magna, The Charlatans. Uma das bandas sobreviventes do movimento Madchester vem pela primeira vez a Portugal e traz novo disco. The Charlatans, 4 de Fevereiro, Aula Magna. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Radar. De segunda à sexta, 23, uma da manhã, na Radar FM. É a nova toca do Lobo, Viriato 25. Like a passion that took such a long time. Can I go away with you? Mm-hmm.

álbum de 99 do Sigur Rós e álbum de família aqui na Radar. Estar ao furo, um dos temas mais habituais desse álbum, aqui numa entrega diferente, faz parte da edição dupla Wartheim. Apenas som para ir até às nuvens, Son of Rose, enquanto nos encostamos à meia-noite. The revolution will not be amplified. Radar. See you. A alternativa. Radar. É meia-noite. Alívio. Ao que se diz por aí, os dias vão começar a ficar maiores. Uau! Boa noite. FM 97.8 MHz online em radarlisboa.fm. 23, uma de segunda a sexta. Variado 25 é a nova Toca do Lobo. E afinal sempre decidimos abrir a segunda hora com Na Ponta da Língua. O tópico continua a ser o mesmo, convém-nos nesta altura fazer lastro e deixá-lo para que se nos habituem a nós nesta nova aventura na radar. Memórias da Offshore Radio, há uns anos atrás a Pirate Radio. Transmission from Radio Caroline on 319 meters, 963 kilohertz. Our programs commence at 12 noon tomorrow. You're listening to a test transmission from Radio Caroline on 319 meters, 963 kilohertz. Our programs commence at 12 noon today. You're listening to a test transmission from Radio Caroline on 319 meters, 963 kilohertz. Our programs commence in precisely 9 minutes' time. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Radio Caroline on 319 meters, 963 kilohertz. I'm Tom, and for the next hour, I'd like to take you on a couple of musical journeys through the past two decades. We're going to start with the Zombies and She's Not There, and follow that with the Yardbirds with Heart Full of Soul. Caroline on 319. This is Caroline, and if you'd like to write to us, there is an address you can write to, so please do so, if you feel like it. It's Radio Caroline, Post Box 69504, Los Angeles 90069. Once again, Radio Caroline, Post Box 69504, Los Angeles 90069. Caroline on 319. It's 3:15, and from myself, Tom Anderson, that's it from me. We're going out with Roxy Music, and then the Psychedelic Furs, and finally, we're going to have a little bit of John Lennon. 30 years of offshore radio, como depois se começou a chamar a rádio que revolucionou a maneira de fazer rádio há cerca de 30, 35 anos, Europa fora. Entre elas estão a Radio Caroline, Veronica, Minha Amigo, etc, etc, até à célebre Radio London. Also Norbert and Chris and Keith and Paul, also John and Steve, thanks for the champagne. This is Caroline on 319. You're listening to a special test presentation on 729 kilohertz, 411 meters. We are very interested in your comments and suggestions. Write to MMI, 341 East Madison Avenue, New York, New York, 10017, USA. Understandably curious about our signal strength and the quality of our signal in your area. We'd also like to know your name, your age, and maybe we could say hello to you at a later date and play one of your favorite records. That address again is MMI 341 East Madison Avenue, New York, New York, 10017, USA. Keep in mind, these are just tests. The real thing has yet to come. It's 16 minutes to 3773. No comment. 729 kilohertz. It's 411 meters. That's where you're listening. Johnny, what is an anorak? I mean, you refer to certain fans of radio as anoraks. Well, an anorak, it's difficult to explain, actually. An anorak is a person who's totally into something. Not only radio, but, for instance, all on board this ship are Tabasco anoraks. Ah, yes. Chegou a hora. Música no sapatinho para não dar à sola. Os melhores álbuns radar 2007. A Man Has a Start. Editors. Myths of the Near Future. Klaxons. Myth Dates. Chick Chick Chick. A Weekend in the City. Block Party. Boxer. The National. 23. Blonde Redheads. Our Love to Admire. Interpol. Fur and Gold. Bat for Lashes. The Reminder. Feist. The Flying Club Cup. Beirut. Well, it's been a long time. Sound of Silver, LCD sound system. Back to Black, Amy Winehouse. In Rainbows, Radiohead. Wincing the Night Away, The Shins. Neon Bible, Arcade Fire. Deixem o vosso voto em blogradar.blogspot.com. Os melhores álbuns Radar 2007. Ao que nos indicaram praticamente tudo o rumado no que diz respeito aos álbuns Radar 2007, faltam entretanto ainda nomeações que surgirão nos próximos dias, revelando os resultados para os outros itens da consulta: melhor concerto, melhor canção nacional e melhor canção internacional. Radar Lisboa, aqui com Viriato 25, 23, 1 da manhã. The revolution will not be amplified. I told you. I was just coming back from a house party. My ears were numb. I was feeling excited. I could taste it. The melody breaks, flashing faster than time. My house is shaking. My walls vibrating. My house is shaking, my walls vibrating. I've got the skills to make deals. Got a poetry lesson at nine. There's no catches, no strings attached to you. I said balance yourselves, you'll be fine. My walls vibrating. Renegade sound wave. Renegade sound wave. Renegade sound wave. Renegade sound wave. Renegade sound wave. Renegade sound wave. Hiccups with my pickups. Good guitar we could tune. In the twilight hours, like a dam with showers, meteors keep crushing through. On the eve of destruction, my house was shaking, my walls vibrating. Renegade sound wave. Renegade sound wave. Renegade sound wave. Renegade sound wave. Renegade sound wave. Renegade Soundwave foram grandes tempos na altura em que este tema surgiu e anunciava os próprios. Renegade Soundwave foi reencontro com o álbum How You Doing. Segunda hora de Viriato 25, novo, ou melhor, a nova doca do Lobo aqui na Radar. Há ainda uma rubrica a cumprir-se. É o Boomerang, mais daqui a pouco, cerca da meia-noite e 30. Falta uma rubrica naquelas que prometemos antes de chegar ao fim do ano. Vamos ver se cumpre ou não. Há uma semana para o tentar fazer. E chama-se O Enigma no Radar. Vamos ver se aparece. Vamos melhor ouvir se aparece. Alice Wiederhoffen. Título tema para o novo Einstürzen Neubauten. Uma bica e um Neubauten. Ja, alles wieder offen. Gleichungen, die Rechnungen, die Fragen und das Meer. Grenze, Mauer, Lachen, Haus, Feindschaft und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab. Wie das Ende, Feuerstelle, das Geheimnis und die Quelle. Die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Magengeschwür. Die Zukunft, die Folge nach Folge, Resultat. Tür, Tor, Wein, Hose, Bluse, Hemd und Haar. Die Fontanelle, Schlucht, die Zukunft und die Bar. Die Runde, der Schmerz, die offene Marktwirtschaft. Das Messer, Jean Offenbach. Es ist alles wieder offen. Ja, alles wieder offen. Se podes ver, ouve. E quando ouvires, faz por ver. Pardon my friends. Cinema 97.8. Imagens em movimento. Tell me what's fun. O cinema em grande plano. A história e as histórias dos filmes que passam pela nossa vida. Às segundas, quartas e sextas, com sessão às 4:30 da tarde. You know how you tell a story? Cine 97.8. No, no, I don't know. You said. How do I know? You said I'm funny. Noite dentro 23, uma edição segunda para terça de Viriato 25, a nova morada do Lobo na Radar. São temas que vão servindo de longa dedicatória à nossa consoada radiofónica desta noite. My heart away. Viriato 25 na noite da Radar, vozes que ajudam a aquecer uma noite como a de hoje. Judy Seale, recordação para The Kiss, também Fair Post Convention, e sobretudo ela, aqui na recordação de Crazy Man Michael, Sandy, I Was Sandy Denny. Na ponta já final, na segunda hora da emissão do Viriato 25 aqui na Radar, há mais daqui a pouco, outra rubrica das fixas, o Boomerang. Ao início da semana, o professor José de Pina abre o seu arquivo secreto e revela toda a verdade. A verdade indivisível. A mais suprema das verdades. Ouçam com atenção e aprendam comigo. Jokebox. Um momento de rádio absolutamente desnecessário. Às segundas, na Radar. Se quiser perder tempo. Radar. Feliz Natal. Daqui a pouco, enquanto vai e vem fogo os espíritos, é, por enquanto, a assinatura poderá mudar de uma noite para a outra. Hoje uma dedicatória muito especial, também relacionada com a quadra John Lennon. Entretanto, porque se arranjou ainda um lugar no Top 20 para os 20 álbuns Radar 2007, para eles, Arctic Monkeys, celebrando o 19º. Com o tema de Your Favorite Worst Nightmare. Os resultados de votação dos ouvintes Radar para melhor álbum do ano já estão disponíveis no blog blogradar.blogspot.com. Faltam as outras categorias: concerto, canção internacional, canção nacional. Muito em breve. Arctic Monkeys. Favorite Worst Nightmare, os Arctic Monkeys em duas passagens por aqui, nas soltas da emissão de Variados 25. Estava só a ver se estava 1, 2, 3, 4. Estamos mesmo em cima, é 4, é esta. Balaclava depois de If You Were There, Beware. It's a question of fun. The confidence is the balaclava. I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Oh, we'll blood run down the face of a boy with a scorn. You find yourself in a skirmish where you wish you'd never been born. You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. It's wrong, wrong, wrong, but we'll do it anyway because we love a bit of trouble. From a burning building, I'm throwing it to the sharks. Can only hope that the ending is as pleasurable as a start. The confidence is the balaclava. I'm sure you're baffled straight. And it's wrong, wrong, wrong. She can hardly wait. That's right. You won't let her eyes sigh. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? That's right. If You Were There, Beware e Balaclava. Arctic Monkeys, 19º posto no Top 20 dos álbuns Radar de 2007. Arctic Monkeys também aqui nas soltas da edição 2, Viriato 25, até à 1 da manhã. Carica deseja uma bicicleta como presente de Natal, mas a sua família não pode concretizar o seu sonho. Entretanto, o avô conta-lhe a história do pote de ouro no fim do arco-íris. No primeiro dia em que faz chuva e sol, o rapazinho parte para uma grande aventura. O Outro Lado do Arco-Íris, de Gonçalo Galvão Teles, um dos filmes para ver no Onda Curta deste domingo, ao fim da noite, na RTP2. Desire. Vai e vem, folgam os espíritos. You're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Boomerang desta noite no Viriato 25, emissão Radar, aproveitando Working Class Hero, The Definitive Lan. E relembrando numa noite especial, um outro ausente muito especial também. Working Class Hero, título tema e Mother. But I never morango desta noite, Variado 25, a nova Toca do Lobo na Radar, John Lennon, Working Class Hero, Mother, Nobody Loves You When You're Down and Out. Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back. Vocês ou os calhões que nem gingas, dada a ocasião. Boomerango enquanto vai e vem. Folgam os espíritos, neste caso também as memórias. Working Class Hero, o título tema, Mother, Nobody Loves You. Aliás, Nobody Loves You When You're Down and Out. E já de uma fase diferente de Lennon, Number 9 Dream. É o fim do Boomerang, não da macacada. Temas em dedicatória a John Lennon, de uma compilação, obviamente, de Definitive Lennon. As recuperações de Working Class Hero, Mother, Nobody Loves You When You're Down and Out e Number 9 Dream, para mais um Boomerang por aqui na Viriato Íamos a dizer da nova morada do Lobo, a Viriato 25. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Vamos aproveitar para deixar aqui as nossas despedidas, os votos sinceros de um Merry Christmas. Voltamos amanhã. The revolution will not be amplified. Para o adeus, Neil Young. Até amanhã. Take care. The way we know the way we sing the way. We'll show the way to get you back home to the peace where you belong. If you're lost and think you can't be found, we know the way, we've got the way. We'll lead the way to get you back home to the peace where you belong. The way, we know the way, we've got the way. We'll share the way. Radar. Feliz Natal. Almada, Lisboa, Oeiras. Radar 97.8. Radar